morando em um kitnet, 30 metros quadrados da hora, da esquina de onde ela trabalha, uma quadra de onde ela mora. Improviso, fogão, duas bocas, uma TV de 20 polegadas, frigobar e uma mesa redonda, na salinha sem espaço pra nada. Se ela topar, eu chego minhas coisas pro canto, dá pra gente se apertar. Se ela topar, se ela topar, divido com ela o que é meu, até o cachorro pra chamar de seu. Divide a vida comigo, dorme aqui, tudo se ajeita sempre no final. A minha cama é de solteiro, mas meu coração é de casal. Divide a vida comigo, dorme aqui, tudo se ajeita sempre. Se ela topar, divido com ela o que é meu, até o cachorro pra chama de seu. Divide a vida comigo, dorme aqui, tudo se ajeita sempre no final. A minha cama é de solteiro, mas meu coração é de casal. Eita, divide a vida comigo e tudo se encaixa no final.